Sucesso! Sucesso, Estralo Paredão, bebê! RG Paredão, Alcione Paredão! Alô, Ed Amorim! Tamo junto, meu gordinho, naquele pique! André Civis, o mural de Ibicoara. Hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lancinho elas bafar. Hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lança pra elas bafar. Ó, chama meu pau de vergonha. Toma vergonha na cara, ó, chama meu pau de vergonha. Toma vergonha na cara, vem, toma vergonha na cara. Oi, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Oi, toma vergonha na cara. Que é isso, mulher? Toma vergonha na cara, não demora, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lança pra las bafar. Hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lança pra las bafar. Chama meu pau de vergonha, toma vergonha na cara. Ó, oh, chama meu pau de vergonha. Toma vergonha na cara, vai. Toma vergonha na cara. Oi, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Sucesso! Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. O homem tá na casa, tá ligado? Aumenta essa caixinha de fósforo, papai. Naquele pique, o coroa tá on, hein? Tá on, hein? Aí, ó, presta atenção aí. Vem que vem. Hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lança pra elas bafar. Hoje que a favela estrala, o paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lança pra elas bafar. Chama meu pau de vergonha, toma vergonha na cara. Chama meu pau de vergonha, oi, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, toma vergonha na cara. Toma vergonha, não para, vai. Toma vergonha na cara, oi. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Sucesso, oi. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma. Não para não, meninas. Oi. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, toma vergonha na cara. Hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lança pra elas bafar. Hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar. Baseado na orelha e o lança pra elas bafar. Chama meu pau de vergonha, toma vergonha na cara. Chama meu pau de vergonha. Toma vergonha na cara, ei! Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Sucesso! Ei! Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Não demora, bebê, não demora. Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma. Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, toma vergonha na cara. Chama meu pau de vergonha, toma vergonha na cara. Chama meu pau de vergonha, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, toma vergonha.